embaixo da escada. E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou a dança, roda, festa. Vira, vira, vira, vira, vira, vira, homem, vira, vira, vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira, vira, vira, vira, homem, vira, vira. Bailão, corujas e pirilampus, entre os sacis e as fadas. E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou a dança, rola, festa. Vira, vira, vira, vira, vira, vira, homem, vira, vira, vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira, vira, vira, vira, homem, vira, vira. Pirilampus, entre os sacis e as fadas. E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou a dança, roda, a festa. Vira, vira, vira, vira, vira, vira, homem, vira, vira, vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira,